Olá, queridos ouvintes, aqui quem fala é o Padre Reginaldo Manzotti. Quero agradecer a todos pela grande audiência e carinho para com os nossos programas de rádio. E também falar do CD e DVD Milhões de Vozes. Registra ao vivo o momento marcante que vivemos em Fortaleza com mais de 1.200.000 pessoas na presença do Santíssimo. Esse show de lançamento de CD e novo DVD Milhões de Vozes conta com as músicas do repertório de discos anteriores, a gravação da música O Homem, de Roberto Carlos, participação da cantora Fafá de Belém e Gustavo Lima. Tem 24 faixas em bônus especial, a adoração ao Santíssimo. A Associação Evangelizar é Preciso buscou inspiração no seu dia a dia para lançar um chinelo exclusivo, personalizado com a aplicação da logo da Evangelizar nas tiras e no solado. O chinelo é confortável e charmoso, leve e flexível. Consulte as cores disponíveis na loja virtual www.padrereginaldomanzotti.org.br/loja. Você também pode fazer o seu pedido pelo telefone 41-3221-6060. Chinelo Evangelizar é Preciso. Conforto na sua caminhada de fé. Você quer se tornar um revendedor dos produtos Evangelizar é Preciso? Agora você pode! Acesse o site e lá você vai encontrar todos os passos para nos ajudar a vender os produtos que só existem aqui, na Evangelizar, e que estão disponíveis na loja virtual. Queridos filhos e filhas da Hora da Misericórdia, domingo, dia do Senhor, todas as emissoras de rádio que estão conosco em pleno domingo, pergunto a você: você foi à missa? Já participou da celebração na comunidade? Esse é um sinal de fé. A comunidade que nos alimenta, que nos sustenta, que nos faz estar unidos ao Senhor, que é nosso discípulo. Filhos queridos, participe deste programa. Você pode mandar seus e-mails lá no site www.padrereginaldomanzotti.org.br e lá tem escrever Hora da Misericórdia. Faça isso. Vamos juntos escutar o que foi deixado na plataforma. Padre Reginaldo, aqui é um filho de Deus de Cascavel, Paraná. Quero deixar um testemunho que aconteceu comigo na Itália. Eu trabalhava na construção com um italiano, um calabres muito ruim, esse homem asqueroso. E em 5 brasileiros ele marcava eu na construção. Todo dia ele judiava de mim. Um dia ele chegou, estacionou o caminhão na porta do prédio com 50 sacos de cimento de 60 quilos para levar com 46 degraus para cima. E eu, por ter já quase 50 anos, eu achei que não ia adiantar. Mas cada saco de cimento que eu pegava, botava nas minhas costas, eu subia as escadas rezando o Pai Nosso. E assim eu consegui, mostrei para ele com a graça de Deus e descarreguei todo aquele cimento. E depois, ele não satisfeito, eu fui furar um buraco numa parede com aquelas pedras saço, que parece ferro, e uma broca muito cara, na faixa de 1.000 euros, engatou numa pedra daquela e não conseguia furar. E eu rezei o terço por 4 dias, e no sábado de manhã eu cheguei e falei: Nossa Senhora, é agora. Peguei o terço, coloquei a broca e a pedra se partiu, padre. E eu tirei a broca. Deus seja louvado. Testemunho bonito, né? Testemunho maravilhoso. Obrigado, Senhor, pela manifestação da vida por esta pessoa. Agora, Bíblia aberta, a cartilha de oração. A palavra de Deus é viva e eficaz. vai ao mais íntimo de nossos corações. Aleluia! O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Tendo ele saído para se pôr a caminho, veio alguém correndo e, dobrando os joelhos diante dele, suplicou-lhe: bom mestre, que farei para alcançar a vida eterna? Jesus disse-lhe: por que me chamas bom? Só Deus é bom. Conheces os mandamentos: não mates, não cometas adultério, não furtes, não digas falso testemunho, não cometas fraude. Honra teu pai e tua mãe. Ele respondeu-lhe: mestre, tudo isso eu tenho observado desde a minha mocidade. Jesus fixou nele o olhar, amou-o e disse-lhe: uma só coisa te falta, vai. Vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Ele entristeceu-se com essas palavras e foi todo abatido, porque possuía muitos bens. E olhando Jesus em derredor, disse a seus discípulos: quão difícil entrarão no reino dos céus os ricos! Os discípulos foram para casa, mas Jesus replicou-lhe: filhinhos, quão difícil é entrar no reino de Deus os que põem a sua confiança nas riquezas. É mais fácil passar o camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar o rico no reino de Deus. Eles ainda mais se admiravam, dizendo a si próprios: quem pode então salvar-se? Olhando Jesus para eles, disse: aos homens isso é impossível, mas não a Deus, pois a Deus tudo é possível. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bom, gente, tem dois pontos que eu quero destacar hoje. Um é sobre o anseio do jovem, e o outro, aquela frase que você conhece: para Deus tudo é possível, porque eu creio no Deus do impossível. Vamos sobre o primeiro ponto. O primeiro ponto mostra um jovem desejoso, ansioso. Um jovem que queria mais. Queria mais. E o que ele queria? Queria a perfeição, mas a perfeição passa. Passa pelo abrir mão das seguranças materiais. O que devo fazer para pertencer ao reino dos céus? Vivo os mandamentos. O segundo ponto é uma frase que toda vez que eu leio, parece que é como um insight no meu coração. Para Deus, tudo é possível. Gente, quantas vezes eu, em 14 anos de padre, leio esses textos? Quantas vezes? Mas parece diferente, sabe? Diferente por quê? Diferente porque as pessoas esquecem que Deus tudo pode. As pessoas esquecem que, além da medicina, da física, da lógica humana, existe um Deus que é capaz de interferir, mudar e curar. Ah, meus irmãos, neste domingo, dia do Senhor, creia no Deus do impossível. Diga comigo agora: eu creio, Senhor, que sois um Deus poderoso. Eu creio, Senhor, que sois um Deus que está além de toda e qualquer força humana. Um Deus que é o Alfa e o Ômega, princípio e fim de tudo. Eu creio, eu quero crer. Sou ovelha machucada. Sou ovelha machucada, tua obra inacabada. Então vamos juntos, vai. Diga com fé, com esperança nesse domingo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e essa água e todos os objetos, e do Espírito Santo. Amém. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós, que Ele se compadeça de vós e vos dê a paz. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Evangelizar é preciso.